Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Que esse dia seja marcado pela renovação da sua fé, pela renovação da sua esperança, pela certeza de que o Senhor reina sobre tudo e todas as coisas. E nada escapa ao seu controle, e nós temos a garantia de que, assim como ele fez lá no passado, salvando os primogênitos de Israel, libertando o povo do cativeiro do Egito, conduzindo a travessia, na travessia do mar em direção à terra prometida, e depois lhes concedeu a terra. Anos mais tarde, e poderia ter concedido até mais cedo, se não fosse a falta de fé dos espias. Mas, assim como ele fez lá no passado, Jesus fez conosco, e o sangue de Jesus é aquele que salva, que gera libertação da morte. Se o anjo da morte passa pelo mundo inteiro nesse momento, o sangue de Jesus no umbral das portas de todo aquele que nele crê, garante na porta do coração, na porta da vida, garante a vida abundante e eterna, garante a libertação do cativeiro. Garante a libertação do cativeiro do pecado e nos conduz numa travessia pelo meio das lutas dessa vida, quando as águas do mar da vida parecem como um mar de problemas, parece até um mar de problemas e impossível, resolvê-los. O Senhor abre o mar e nos faz passar com os pés secos, e nós somos libertos de todo o cativeiro em direção à vida prometida, abundante e eterna. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia, por mais uma Páscoa. Essa é a primeira em toda a minha vida onde a Páscoa está sendo acompanhada de sinais tão grandes e tão fortes e tão terríveis que todas as igrejas praticamente estão de portas fechadas. E nós sabemos que já estamos com a vacinação em curso, mas ainda passaremos um tempo nesse processo de retorno lento às atividades e ao fluxo normal da vida. Se bem que nunca mais a história será a mesma. Assim como nós já dissemos antes, assim como Israel nunca mais foi o mesmo, e o Egito nunca mais foi o mesmo depois dessa saída triunfal. A história nunca mais será a mesma depois dessa libertação triunfal que Deus há de nos conceder dessa enfermidade terrível. Que Deus renove a sua esperança, sua alegria, sua fé e, sobretudo, seu amor. Eu agradeço a todos os irmãos que têm participado em oração, orado uns pelos outros, aqueles que estão fazendo postagens, agradeço os que postaram mensagens de Páscoa para edificação de uns dos outros, uns para com os outros. Então, muito obrigado mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a minha oração específica é por uma pessoa que é da igreja adventista e ela foi acometida por um terrível assalto, vamos dizer assim. Mas Deus está no controle, Deus está garantindo a vida eterna e abundante aos seus familiares, abundante e eterna. E só que nesse momento é um momento de muita dor. Ela já perdeu o seu esposo, a irmã Edith, já perdeu o seu esposo e também está atravessando no seu próprio corpo aí os problemas da Covid. Há uma luta terrível nesse momento no seu coração e num momento de dor ela até expressou que não queria mais andar com Deus. A gente entende, porque é um gemido, é uma dor, é uma forma de expressar a sua agonia. Estava pretendendo ir com seu esposo para uma outra cidade para dedicar os anos da sua vida. Se eu entendi corretamente, já tem filhos adultos, então dedicar a parte final da sua vida no anúncio do Evangelho, e nesse momento perdeu seu companheiro e também está com Covid. Então vamos orar por ela comigo agora e orar pelo irmão Samuel, que fez chegar até nós essa intercessão, e pela missionária Vivian, que nos enviou também. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder pelo Samuel, cujo coração também está choroso, Senhor, diante de uma situação tão terrível que nós estamos vendo todo dia, todo dia, todo dia. Já nem aguentamos mais ouvir essas notícias de pessoas próximas ou mesmo distantes que estão morrendo. Isso vai nos dilacerando, Senhor. Isso vai gerando em nós uma agonia mesmo, uma dor profunda. E, em particular, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor o console. Sobretudo a irmã Edith, Senhor, que no primeiro momento de dor ficou inconformada com a perda do seu esposo, mesmo quando os psicólogos falaram com ela, os médicos falaram com ela. Ela, Senhor, é um tempo de vida juntos, Senhor, é um casamento, é um relacionamento todo. E abruptamente, dessa maneira, o seu esposo foi recolhido. Louvado seja o Senhor pelo testemunho que seu esposo deu. Eu sei que ele já está dormindo nos teus braços, esperando agora para acordar e celebrar a eternidade contigo, e que a irmã Edith entenda logo, e mais do que entender, ela seja consolada, que seus olhos tenham as lágrimas enxuta, Senhor, pela tua mão graciosa, consoladora. Senhor, enxuga destes olhos toda lágrima agora, enxuga dessa alma toda lágrima. Ontem também falei com a querida irmã Damares, intercedo por ela agora, enxuga dos olhos dela toda lágrima, mesmo que não sejam lágrimas externas, na interioridade. Quando nós compartilhamos muito tempo com alguém, um grande amigo, um irmão, uma irmã, ou o esposo, no caso dessas duas irmãs, Senhor, nós ficamos realmente desnorteados. É a mesma coisa, é a mesma intensidade de dor quando é com um filho, uma filha, um pai, a mãe, uma pessoa muito próxima e muito significativa para nós. Nós te suplicamos então que esse renovada esperança nesse dia de Páscoa, que esse renovar da certeza de vitória, esse renovar da alegria do Evangelho. Esteja sobre essas duas irmãs, em particular sobre a irmã Edite, Senhor, agora sobre a vida do irmão Samuel, de tal forma que ela, Senhor, se liberta da Covid agora pelo teu propósito, possa dedicar então todos os anos de sua vida, como estava proposta a fazer, ela continue nesse propósito, no anúncio do Evangelho, Senhor. Nós intercedemos pela vida dela, pela saúde dela, pela cura dela da Covid. Outros familiares que porventura tenham sido contaminados, nós intercedemos também, Senhor. E se não houve, que não haja. Mas em nome de Jesus, que ela tenha a renovação da sua alegria, da sua esperança, não agora a alegria, mas a renovação da sua esperança e da sua certeza de vitória. E passado um período, Senhor, de dor, Jesus chorou diante da perda do seu amigo Lázaro. Então, há um tempo de dor, há tempo para todas as coisas, diz a tua palavra, e há tempo de chorar. Então, que nesse momento de choro, o Senhor a console, e o Senhor não só a console para esse momento, mas renove a certeza de vitória em nome e para a glória de Jesus, junto com o irmão também Samuel, que é um familiar. Senhor, nós oramos em nome e para a glória de Jesus, e incluímos agora todas as outras pessoas. Não seria possível mencionar todos que estão com algum familiar com Covid, e nós intercedemos, Senhor. Eu intercedo pela minha irmã, para que ela já tenha a sua pronta recuperação da Covid, Senhor. Espero que ela já esteja melhor. E também agora somo, Senhor, a essas vidas, a vida de todos, e não só no Brasil, no mundo inteiro, e que os cientistas e médicos sejam usados por ti e tenham êxito, e nós vençamos essa terrível enfermidade. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus, na certeza de que a Páscoa é o dia mais importante da vida cristã, é o dia em que nós temos a certeza de que Jesus triunfou sobre a morte. Nem a morte poderá nos separar do teu amor, graças a essa ressurreição. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, nós vamos, não vamos ministrar sobre o tema da liderança, vou deixar para a semana que vem, porque estou empenhado agora em fechar o livro de Lucas, se o Senhor me permitir. Então, vai aqui a leitura, vamos fazer a leitura do capítulo 21, já que gastamos um tempo intercedendo e também nos saudando, nos alegrando pela certeza de vitória eterna. E já vamos à leitura e os comentários. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas do que lhes sobeja, mas da sua pobreza ela deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso acontecer, quando isso estiver para acontecer? Perdão. Disse então ele: vede que não vos enganem,

todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Amém. Bendita, exaltada seja essa palavra, porque a palavra viva, não a letra, mas a palavra viva é o próprio Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, que saiu da morte e que sempre falou pela Trindade também. Ele é a segunda pessoa da Trindade e o nosso Salvador e Senhor, nosso Redentor, palavra viva. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, por que não escolher um texto pascal mais gostoso, até para um dia como hoje, para incentivar as pessoas a ficarem mais certas da vitória, mais felizes, mais consoladas, mais apaziguadas? Porque não tem jeito. Nesse contexto em que nós estamos vivendo, ainda que todos os pastores abrissem mão de ministrar outros textos, a conjuntura toda que nos cerca está gerando esse sentimento. Então é melhor lidar com a situação, enfrentar e vencer, do que tentar encobrir, tentar gerar um dia de calmaria. Não. Nós não vamos ter um dia de calmaria, nós vamos ter uma eternidade de calmaria. Mas para alcançar essa vitória, precisamos nos manter atentos. Vamos lá, então. No capítulo 21, de 1 a 4, a oferta da viúva, temos aqui uma lição de Jesus a respeito de como Deus vê as nossas contribuições e donativos e também a entrega da nossa vida. Dons, talentos, ministérios. A oferta que damos a Deus, assim como nossos dons e nosso trabalho, nossa dedicação, é avaliada não segundo o montante de contribuição ou de trabalho que você presta, mas pela quantidade do sacrifício nela envolvido. Explico, os ricos às vezes contribuem do que lhes sobra. Só que como são ricos, por exemplo, um milionário, né? Ele tem milhões e milhões. Aí se ele fizer uma oferta de 100 mil reais num dia, para ele isso não é nada, porque ele tem milhões e milhões. Então ele está dando daquilo que lhe sobra, daquilo que não vai lhe fazer falta. Por outro lado, e isso não lhe custa nenhuma doação, nenhuma dor, nenhuma entrega, né, que venha do fundo do coração, das entranhas, nenhum grau de comprometimento. Por outro lado, a oferta da viúva custou-lhe tudo. Ela deu tudo o que podia. Esse princípio pode ser aplicado a todo o nosso serviço prestado a Jesus, irmãos e irmãs. Ele julga o nosso trabalho, o trabalho que lhe prestamos, não pelo volume de trabalho, ou pela influência ou sucesso. Pastor, o senhor já falou no curso de liderança sobre liderar e influenciar. É verdade, uma liderança influencia. E uma liderança pode ter êxito ou pode não ter êxito. Isso não muda aqui o contexto. O Senhor não vai avaliar pela questão do êxito na capacidade de liderar e nem pelo nível de influência. Ele vai avaliar pelo volume da sincera dedicação, de como o seu coração de fato está comprometido com ele. Ele sabe quem está comprometido com ele, pelo sacrifício, pela fé, pelo amor envolvido. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia, nós estamos chegando mais perto da volta do Senhor Jesus. Entregue o seu melhor. Pastor, eu entreguei a vida inteira. Que bom, você me lembra a passagem do filho pródigo agora. Você fez a vida inteira, só te falta uma coisa. Cumpre o que ainda lhe está proposto. Por quê? Cumpra o que ainda lhe está proposto. Se você já tivesse encerrado tudo o que é para fazer, o Senhor já teria te recolhido. Mas como ele não te recolheu, então há ainda um testemunho a ser dado. E entregue tudo nesse testemunho. Dê de tudo. Todo o seu esforço, todo o seu coração, ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, com todo o seu comprometimento. Ame de todo o coração. E ame ao próximo também com todo o coração. Agora é a hora, irmãos. Agora, daqui até a volta de Jesus, é a última meia hora. Entregue de tudo. E, por favor, não fica perdendo tempo com distraçãozinha, com distrações, né? Ah, tá, mas eu ainda tenho que fazer isso lá em casa. Ah, fulano morreu. Ah, vou ter ido numa festa de casamento. Ah, eu tenho muito trabalho. Para com isso. Vamos jogar limpo aqui. Eu quero tratar com você com sinceridade. Para com isso. Para com isso, cai na real, cria vergonha. Cria vergonha na cara, você tem que entregar tudo de volta para quem te confiou todos os seus dons e todos os seus talentos. E tem que entregar multiplicado, porque se você enterrar, ah, o senhor é severo e ele vai me cobrar, então eu vou enterrar, você vai ser retirado da presença dele. E o Senhor vai tirar o que deu para você e ainda vai dar para outro, em termos do seu futuro galardão, que nós não vamos entrar no mérito agora. Mas vamos lá, entrega tudo, essa é a hora. Nós temos muita gente para consolar, nós temos muita coisa para fazer, tá bem? Nós temos muita gente para ajudar, nós temos muitos animais para salvar, nós temos muitas pessoas morando na rua, milhares no mundo inteiro. Nós temos muitos animais para ajudar, porque nós estamos acabando com o planeta. Nós temos muitas plantas para cuidar, ou seja, nós temos a vida para defender. Nós somos ministros da vida. Comprometa-se com isso. O Senhor também diz no versículo 6: não deixará pedra sobre pedra. O cumprimento dessa predição da destruição do templo ocorreu no ano 70. Jesus morre no ano 33, no nosso calendário, e no ano 70, o general romano Tito entra com seu exército, destrói Jerusalém, incendia o templo depois de um cerco de 134 dias. O templo foi destruído como um juízo contra Israel, por Israel ter rejeitado o Filho de Deus e a sua redenção naquele momento. Mas muitos já se salvaram, já são, agora aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Se você não acompanha, depois me pergunte, eu posso direcioná-lo para você saber. E segundo, ainda muitos se salvarão, tá bem? Está escrito isso. Quando serão, pois, essas coisas? Do versículo 7 ao 19. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos vincula tão estreitamente a destruição de Jerusalém com a sua volta à terra, a segunda vinda, a parusia, Tá bem? Então, depois da tribulação, que é difícil distinguir no capítulo, entre as palavras que Jesus disse, quais são as que se referem exclusivamente a Jerusalém e aquele momento da história, e as que se referem à segunda vinda. Jesus provavelmente quis dizer que a destruição de Jerusalém tipificaria, representaria, seria uma forma deles enxergarem um exemplo daquilo que irá acontecer numa amplitude muito maior nas vésperas da sua volta, como é o caso do momento em que estamos vivendo. Então, Jerusalém foi um tipo, uma representação do que acontecerá no juízo eterno de Deus. Bem, no versículo 16, sereis entregues e matarão alguns de vós. Os escritores antigos declaram, os escritores da igreja primitiva, irmãos, que a não ser João, olha só, a não ser João, morreram como mártires todos os apóstolos. Os escritores da igreja primitiva então deram testemunho e eles estavam acompanhando, estavam vivendo ali próximo. Eles declaram que todos os apóstolos, menos João, morreram como mártires sob os seus perseguidores, pela mão dos seus perseguidores. Muitos cristãos foram torturados e mortos nos primeiros tempos do cristianismo. Pelo menos durante 300 anos, houve momentos de perseguição, depois uma pausa, outro momento de perseguição, outra pausa. Aí é para você estudar em história da igreja, tá bem? Não perecerá um único cabelo. Essa promessa garante ao cristão a preservação espiritual e não a física. Se os cristãos permanecerem fiéis, nada lhes poderá acontecer fora da vontade de Deus. Conforme Romanos, capítulo 8, versículo 28, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 35 a 39 também. De 28 em diante, você vai entender essa dimensão. A questão da paciência. Agora será muito importante a paciência. Devemos nos engajar na mais intensa e fervente devoção a Cristo, através dos meios da graça. Ou seja, a oração, o testemunho, o estudo da palavra, a adoração, a comunhão cristã, a luta diária contra o pecado, perseverando na verdadeira fé, o cristão alcança a vida eterna e triunfa em todas as circunstâncias. Também no tomar da Santa Ceia do Senhor, no congregar, é fundamental que você esteja junto com o time agora, tá bem? Junto com o corpo de Cristo. Daqui para frente, até a volta de Jesus. Eu não estou dizendo que vai ser daqui a um ano, nem 10, nem 100. Eu não sei. Mas eu só sei que todos os sinais caminham na direção da volta dele. E a comunidade cristã já enxergava isso no primeiro século. Imagina 21 séculos depois. E diante do que estamos vendo, nunca tínhamos visto. Então, vá observando que os sinais vêm se intensificando. Jerusalém foi cercada por exércitos, como eu mencionei, versículo 20. Mais uma vez, Jesus alude aos acontecimentos do ano 70. Foi o cumprimento da profecia de Cristo, de que a justiça e a ira divina, hão de vir sobre essa geração. E veio mesmo, e eles foram dispersos e só voltaram agora em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial do século passado. Eles sofreram esse juízo pelo Senhor por terem rejeitado o Messias e por não quererem abandonar os seus pecados. Cristo adverte os seus discípulos para que não deixem a cidade, tão logo vejam o exército invasor. Isso lá no contexto da invasão dos anos 70. E nós também, não adianta sair correndo de um lado para o outro. Não adianta. Quando o Senhor chegar, nós vamos vê-lo vindo nas nuvens com poder e glória. Então não precisa sair daqui para ali, dali para cá. Não, não é isso. É manter uma vida de fidelidade e comprometimento com o Senhor. Os tempos dos gentios. Quem são os gentios? Os que estão começando. Os gentios são os não-judeus. Tá bem? Os tempos dos gentios. O que é isso no texto? Os tempos dos gentios é o período em que Israel estará sob o controle ou domínios de povos não judeus, que eles chamam de gentios. O período começou, chamavam antigamente, agora eu não sei exatamente, tem uma expressão, mas não me lembro agora. O período começou quando uma parte de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia. Em 586 a.C., e terminará provavelmente quando começar o seu governo terreno sobre todas as nações. Os sinais no Sol, na Lua, nas estrelas. Sinais cósmicos precederão a vinda de Jesus e o mundo padecerá uma aflição sem igual por causa da grande tribulação. Então, irmãos, precisamos estar muito firmes. Essa irmã por quem eu orei, ela chegou a declarar, num momento, é claro que é um momento de dor, mas eu não quero mais esse Deus, eu não quero mais esse Deus. Deus levou meu esposo, a dor foi muito forte e tudo que nós vamos passar, já estamos passando e vamos passar é tão intenso e forte que pode levar muitos a dizer: não quero mais, não quero mais a Deus, e aí se dará a perda da vida eterna. Quando vir o Filho do Homem é uma expressão do Antigo Testamento, para você saber, que se refere ao Messias, e Jesus usava frequentemente para referir-se a si mesmo. Também já vimos em Mateus, está lá no nosso blog. Você pode consultar e pode estudar por si mesmo, se aprofundar sobre esse tema do Filho do Homem. Quando virdes acontecer essas coisas, versículo 31. Pode-se perceber a proximidade da vinda gloriosa de Cristo para estabelecer o seu reino, pela observação dos sinais. É hora de observarmos os sinais. Sempre foi nesses 2.000 anos. Mas veja como os sinais foram se cumprindo e tudo vem sendo cumprido e nos preparando para a volta do Senhor. Tá bem? Então vamos ficar atentos. Por outro lado, a volta de Cristo para buscar os cristãos fiéis de suas igrejas num tempo desconhecido e inesperado também está representada aqui. Então, a volta para buscar os fiéis num momento inesperado. Então, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. O texto também pode aludir ao arrebatamento. de todos os salvos. É um outro tema. Um tema é filho do homem. Olha a profundidade desse capítulo. Outro tema é o arrebatamento. E tudo estaria dentro de um grande tema chamado milênio. Mas nós não temos como fazer isso agora. Quem sabe depois de encerrar Neemias, no curso de liderança, a gente faz uma oficina para líderes sobre o milênio. É a que provavelmente é vista nos versículos 34 a 30, 36, essa ideia do arrebatamento de todos os salvos, e também no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 4, Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Quero só fazer uma nota aqui rápida, irmãos. A Bíblia de estudo pentecostal coloca crentes. Eu estou usando cristãos. Eu falei uma vez, vou falar a segunda e agora já não falo mais. Para que você saiba, se você estiver acompanhando com a Bíblia de estudo pentecostal, por que o senhor tira a palavra crente e põe cristão? Porque crente pode ser crente em milhares de coisas. Mas cristão é aquele que crê em Cristo. E eu disse na primeira vez, digo a segunda agora. Quem sabe, na próxima revisão, eles já coloquem cristão, embora essa tradução não seja a melhor, essa tradução corrigida, tá bem? Opte pela atualizada ou, melhor, pela Almeida 21. É a última versão agora. Venha de improviso aquele dia. Jesus termina sua mensagem profética admoestando seus seguidores para não deixarem dominar-se pelos prazeres e cuidados desse mundo, pois do contrário estarão despreparados para a sua vinda. Em primeiro lugar, suas palavras são dirigidas a todo o povo de Deus, em todos os tempos, e não apenas aos que viverem no dia, nos dias finais da tribulação. O requisito da fidelidade espiritual é vital, levando em conta o ensino de Jesus, afirmando que ele voltará para buscar os cristãos fiéis num momento inesperado. Como não se pode determinar o momento da sua vinda para buscar a igreja, os cristãos devem sempre estar prontos. Até porque, irmãos, se Jesus não voltar enquanto eu e você estivermos vivos, um dia nós vamos morrer essa primeira morte. E aí terá se encerrado definitivamente toda a matéria sob a qual o Senhor vai nos julgar. Como não há outra vida, como não há reencarnação, só há esta vida. O dia que você morrer, esse é o dia que se encerrou a sua história. E o Senhor vai nos julgar pela nossa história de vida e o que nós fizemos com a nossa vida, se nós o aceitamos como Senhor e Salvador, se não o aceitamos. E se o aceitamos e vivemos de conformidade, como a viúva, ou não, e assim por diante. Então, a matéria se encerra, de qualquer maneira, no dia da minha e da sua morte. Portanto, nós precisamos viver em santidade. Em segundo lugar, Cristo, ao arrebatar os salvos, livra-os da ira vindoura. Então, no arrebatamento, haverá um livramento da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10, 4, 16 e 17, e outros textos no Apocalipse também, a fim de que possam evitar todas essas coisas que hão de acontecer aqui na Terra. Aqui eu preciso dizer a você só mais uma coisinha. Há uma tese de que a igreja é arrebatada antes do milênio e outra tese de que é arrebatada após o milênio, né? Então, e ainda tem uma terceira. Mas eu quero dizer agora para você que nós não vamos entrar nessa questão agora porque é impossível por uma questão de tempo. Mas vamos ficar com o conselho dos sábios, né, sobre as matérias que estão em aberto, que dão margem para duas ou três reais possibilidades de interpretação. Eu não estou falando de heresia, estou falando de duas ou três matérias na Bíblia que dão possibilidade para duas ou três hipóteses reais, possibilidades reais de estarem certas. Sobre as matérias que estão abertas, é melhor que nós não gastemos tanto tempo com isso. É melhor defender o conteúdo principal, ou seja, o arrebatamento acontecerá, o milênio acontecerá. Eu posso não saber todos os detalhes, mas aí você diz: eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que acontecerá e eu quero estar preparado para isso. Então, esse é um conselho que eu dou a você. Evitar todas essas coisas. Os seguidores de Cristo devem guardar-se do pecado e orar para que o seu amor a Cristo não diminua, não arrefeça, e assim recebam a graça e a força para perseverar na fé, na retidão em Jesus Cristo. Somente assim, perseverando, poderão evitar todas as coisas terríveis que sobrevirão a esse mundo nos últimos dias, que é, então, a grande tribulação. Muitos creem que para os cristãos fiéis que perseveram em oração, o meio de evitar todos esses males é o arrebatamento. Tá bem? Então, aí precisamos fazer essa oficina que eu pretendo fazer. O senhor tem uma posição, tem uma posição clara. E as minhas justificativas. E espero passar para você. Mas não dá tempo de fazer isso agora. Tá bem? Então, que Deus nos abençoe, renove a nossa esperança e a nossa fé, sobretudo a nossa vigilância. Tem uma palavrinha final ainda. Pastor, aproveita que você está na Páscoa, querido. Aproveita que é domingo, a maior parte das igrejas está fechada e dê o seu melhor agora. Abra o seu coração e ouça um pouquinho mais. Entregue o seu melhor para Deus. É a minha proposição conclusiva. A oferta da viúva pobre é a grande proposição desse capítulo. Fala sobre a verdadeira adoração, como uma atitude de entrega total, independente de quanto se tenha ou do que se vá entregar, seja dom, seja ministério, seja tempo. A postura de entregar o melhor é o que agrada a Deus. Eu vou repetir: entregue o seu melhor, faça valer a pena. Entregue o seu melhor, faça valer a pena. Entregue o seu melhor em nome de Jesus, faça valer a pena a sua vida. Não viva, como um comedor de peixe, né? Somente. Viva para alçar o voo do Senhor, o Rei da Glória. O texto fala sobre a destruição do templo, que era admirado pela riqueza, beleza, grandiosidade, assim como no ano 70 da era cristã. Não ficou pedra sobre pedra do templo tão formoso. O texto fala das duas coisas: como ele era imponente e como não ficou nada dele. Ele era formoso, maravilhoso, mas não sobrou nada. Quando Jesus voltar, nós, que somos o templo do Espírito Santo, seremos acolhidos nos braços do Senhor. Mas aqueles que confiam como é que eu posso dizer? Nas coisas desta vida só, nas coisas passageiras. Aqueles que confiam só nas coisas passageiras, que entregam toda a sua energia, dispensam toda a sua, todos os seus dons e talentos para as coisas desta vida, pobre deles. Porque toda a beleza dessa vida, toda a sua grandiosidade, nada é e perecerá. Tudo que pertence a esse tempo perecerá, acabará e só permanecerá a palavra do Senhor e o novo céu e a nova terra para aqueles que entregaram o seu melhor para Jesus. Aliás, Jesus deixou uma série de sinais a respeito daquilo que vai acontecer antes da sua volta. Você viu? É necessário que estejamos atentos e vigilantes, mantendo um testemunho fiel, a fim de que nossa alma seja trabalhada, amadurecida através da perseverança, preservada, a fim de que a nossa alma seja preservada através da perseverança em Jesus. O tempo dos gentios está findando, irmãos e irmãs. Aqui eu estou dizendo o tempo está próximo, mas não estou dizendo que eu sou o Messias, né? Pelo contrário, eu sou o último na fila dos que serão agraciados pela misericórdia de Deus, e o principal dos pecadores. Aqui eu discordo do apóstolo Paulo, ele disse que é o principal, não é, sou eu. Eu fui o principal responsável pela morte de Jesus na cruz. Não sei se você, o que você pensa em relação a si mesmo, mas eu tenho essa dor. E por isso, quando eu digo o tempo está próximo, não é para você seguir a um projeto e mandar dinheiro e fazer isso ou aquilo, como a gente vê até no meio chamado gospel hoje em dia. O tempo dos gentios está findando e o Filho do Homem está voltando, irmãos e irmãs, como em um piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sendo assim, é necessário que prestemos atenção à parábola da figueira, porque assim como se percebe as estações e o tempo que surgem os ramos e os frutos nas árvores, assim também, quando virmos acontecerem os sinais estabelecidos na palavra por Jesus, que é a palavra viva, saberemos que está próxima a manifestação da plenitude do reino. Portanto, é necessário que estejamos desapegados de tudo. O texto fala em embriaguez, comilança, e eu quero dizer, olha, desapegados de tudo das preocupações desse mundo, de tal modo que não seja um laço do diabo para nos afastar do Senhor. Enquanto você se distrai com essas coisas, o diabo vai deixando você ansioso, inquieto, agitado, de um lado para o outro, como uma criança, um menininho na fé, né? Fica rabugento, que não conseguiu fazer o que queria, quando queria, da maneira que queria. Ah, que coisa, né? Infantil. Chega, varão. Em nome de Jesus. O discípulo de Jesus deve vigiar em todo o tempo, orando incessantemente, para que não seja preso pelas ciladas do diabo. Jesus ensinava todos os dias no templo, e o povo, para ouvi-lo falar de manhã, madrugava para ir ter com ele no templo. Essa fome da presença do Senhor deve marcar o discipulado, de tal maneira que se possa viver em verdadeira adoração, oferecendo o melhor da vida que o Criador nos deu para o louvor da sua glória. De novo, entregue o seu melhor. Amados, esse desafio está posto diante de nós, ou seja, ou nos assemelhamos a Abel, oferecendo a Deus o melhor de tudo que ele nos emprestou em nossas vidas, ou nos assemelhamos a Caim e oferecemos qualquer coisa, o resto do tempo, o resto do talento, o resto do conhecimento, o resto, né? Porque a parte boa você está gastando com o cotidiano e o resto você dá. Quando dá? Para a sua família, para o estudo, para o trabalho. Mas ou nos assemelhamos a Abel e damos o melhor, ou nos assemelhamos a Caim e oferecemos qualquer coisa para nossa, para o nosso Senhor, para nossa família, para o nosso estudo, para o nosso trabalho, etc. Eu vou falar mais uma vez. É chegada a hora, irmão, irmã. Não há mais tempo para brincadeirinha de cristianismo. E você não será alguém que poderá dizer: eu não ouvi ninguém me falar. Eu estou falando com você. Não há mais tempo para brincar de ser cristãozinho. Pastor, então o que que eu faço? Eu vou na igreja bastante? Não, também não dá mais tempo para ficar com essa ignorância de achar que ser um bom cristão é ser um igrejeiro. Não é isso. Leia a Bíblia. É um comprometimento de toda a sua vida, em todas as áreas, para evangelizar, para batizar, para fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que Jesus te ensinou, para dedicar toda a sua vida ao reino. Deus nos chama a uma atitude hoje, semelhante à da viúva, entregando tudo a Deus. Eu oro agora para que você entregue o melhor, só o melhor. Ele é o primeiro e só aceita o melhor, o primeiro e o melhor da sua vida. Pastor, mas o que eu tenho de melhor é tão pouco. Eu tenho dois, três talentos só, né? Eu tenho, poxa, pastor, eu tenho pouco tempo. Então, entregue o melhor desse pouco tempo. Entregue o melhor desse dom, ou desses dois dons, três dons. Entregue o melhor. Cuide do seu corpo. Cuide da sua família. Cuide do seu estudo. Estude cada vez mais. Ah, mas não tem o hábito. É, não tinha o hábito. Não tinha. Vai ter agora, porque vai criar vergonha na cara. Porque o Espírito Santo está batendo a porta e fala: ó, quem não criar vergonha na cara e não abrir a porta, eu não vou entrar, hein? Eu não arrombo porta, não. Agora vai aprender a dar o melhor para o estudo da palavra. Vai aprender a dar o melhor no trabalho missionário. Vai aprender a dar o melhor da sua oferta para projeto missionário condizente com o reino. Vai ser homem de verdade, vai ser mulher de verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que desta tarde de Páscoa saia uma geração semelhante a Abel, que entregam para ti o melhor e se tornam efetivamente seus seguidores até o dia de suas mortes ou até o dia do arrebatamento. E eu repreendo o espírito de Caim sobre cada irmão e irmã O espírito da incredulidade disfarçada de uma certa indolência. Então, Senhor, em nome de Jesus, que eles não ofereçam as coisas assim de qualquer jeito, na última hora, mas que eles deem o melhor para o Senhor e depois para si mesmos, para que possam amar o próximo como amam a si mesmos. Eles têm que amar a si mesmos. E para isso precisam criar vergonha. Senhor, eu preciso te suplicar que o Senhor levante a igreja brasileira, uma igreja que tem vergonha na cara. Não é uma igreja de gente impecável, no sentido de impecabilidade. Mas é uma gente honesta que, quando percebeu o pecado, se arrependeu e, como dizem os homens de Deus, demonstrou fruto de arrependimento, mudança de vida, volta para o caminho, entrega total. Entrega total a Jesus de Nazaré. Só existe um tipo de cristão real, aquele que se entrega totalmente a Jesus. É como o ladrão da cruz, ele tinha uns segundos, algumas horas talvez, não sei quanto tempo faltava para ele morrer, mas ele disse: "Por favor, meu Senhor, lembra-te de mim." Ele entregou o melhor da sua súplica enquanto o outro resmungava. Que cada um dos que estão me ouvindo hoje entreguem o melhor. E que o Senhor livre a nossa igreja no Brasil e fora do Brasil, para as nações que estamos atingindo, já são, creio que 15 ou 16, não me lembro agora. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor levante uma geração semelhante a Abel e o Senhor repreenda o espírito de Caim. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Feliz Páscoa, um dia glorioso para você. Que Deus te abençoe. Aleluia. Que a graça do Amém. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, vitorioso, que triunfou sobre a morte. O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a força, a dignidade, a integridade, a inteireza do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E se o Senhor tem se agradado de nós, Senhor, faça soprar ainda para mais nações essas mensagens. Se não for por nós, não tem problema. Não tem problema, Pai. Não tem problema. Que sejam por outros melhores, mas aleluia, ou iguais, não importa. Que a graça, o amor, a força de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra nesse dia de Páscoa e hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.